aeronave da TAM, que vai liberar o pátio principal pelo pátio 3. Observe o tráfego, após o mesmo, prossiga para o gate 6. Cardeal 50, mantenha a posição. Salvador, gol no 649. Gol no 649, prossiga. Nosso plano é para Confins com sobrevoo de Ilhéus. O nível autorizado é 240 até Ilhéus. E após, caso não pouse, 400 para Confins. Ciente, aguarde a coordenação. Vou coordenar com o centro o voo para Confins com sobrevoo Ilhéus. O altímetro no 0 no ouro. Tá correto, estamos cientes do ATIS e quando quiser também estamos prontos para o pushback. Posição é 1 no. Ciente, o Cardeal 50 autorizado a cruzar a 28 no ponto de espera da 28-118-30. Romeu Lima Lima, autorizado a decolar pista 17-220-089. Após a nave da TAM, ingressa pela Juliet para o 06, com 675. Correto. 5 portas. Romeu Lima Lima decolado ao 18, curva direita, curva agora à direita, reporte livrando o eixo da 10028. Levando à direita, vai estar livrando o eixo da 17. Romeu Lima Lima, curva à direita, reporte livrando o eixo de decolagem da pista 28. Lima Lima, vai estar livrando o eixo. Controle. Diego Torres, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, Torre, siga. Está no setor noroeste, a intenção é cruzar aqui a aproximação da 17. Seguir para a Vila do Atlântico, Lauro de Freitas, que aqui também está com enchente. Sim, autorizado cruzamento. Mantém a escuta da Torre. Já pronto para o cruzamento, a escuta da Torre, Guardião 02. Guardião 02, só fique atento ao helicóptero Hotel Engenho Bravo Hotel 06 que está voando naquele setor. Guardião 02, estará ciente. Estará atento. Salvador Hotel, buenos dias. Bom dia, Condor 076, VOAD, Miranway 28. Salvador Hotel, bom dia, Condor 076, VOAD 28. O Romeu Lima Lima na escuta. Na sua escuta, professor. Mantenha esse setor, mantenha seu poder da Puan, aguarde para cruzar o eixo. A instrução foi para cruzar de imediato. Estamos com tráfego agora na final pista 28, aguarde para o cruzamento, mantendo a escuta da Tué. Gente, mantendo o eixo do litoral, a linha litoral. Condor 076, clear to land 10828, wind 210 degrees, 08 knots. Condor 076, clear to land 08. Salvador, muito boa tarde, ao FAB 4473, ponto espera, visual contraste na final. Já faríamos e aguardaremos a autorização e coordenação com o centro Recife. Salvador, do Papa Teada. Gol no 649, aguarde mais um minuto, já vai ser autorizado acionando a posição. Obrigado. Papa Serra Delta, prossiga. Papa Serra Delta, parte 3, posição 09. Com autorização de acionamento e táxi e uma corrida na pista para a inspeção de manutenção e após retorna a essa mesma posição. Gente, aguarde instruções para a corrida na pista para a Serra Delta. Para a Serra Delta. 28 graus, FAB 4873. 28 graus, grato. Papel Hotel Índia, Índia visual com guardião retornando para pátio 4. Estou aqui na vertical da Estrada do Coco. Visual com o guardião. Guarda. Hotel India India. Autorizado perna do vento da 28. Reporte através norte da correção perna do vento da 1 agora. Estou indo através norte para pouso na pátio 4. Visual com o guardião. Condor 076 on the ground at 22, contact now ground 121 this morning. Ground 1219, Condor 076. O hotel Indiana, condição de prosseguir agora, aproximação para a cabeceira 17, sem interferir com o eixo da 1028, aguardando para prosseguir para o prato, confirma. Afirmativo, de imediato. Pode prosseguir, torna presente, visual com o seu prato. Gente, obrigado. O Força Aero 4473, foi. 4473, prossegue. Modificação do seu nível será um nível 270, 270 aguardando autorização para decolagem. O nível será o 270, está aguardando autorização, Fábio 4473. Fechado. Hotel India India, autorizado a aproximação direta ao pátio, reporte no solo controlado. Mete, India. Obrigado, Elo. November Lima Alfa, é o solo, aguarde coordenação, altímetro 1011. Lembre o seu pátio, November Lima Alfa. Gente. November Lima Alfa, confirme o nível que foi solicitado para Veracruz. Fábio 4473, aguarde para decolagem. Aguardando, 4473. Fábio 4473, autorizado a decolar pista 28, vento 230 graus, 08 nós. Livre decolagem, Fábio 4473. Já tem autorização do 649. Cartel 50, após decolagem do AT-26, autorizado a Lema, T-28. Gonza, Whisky 58, Crook 1, confirma. É, só confirmando, é porque o senhor vai voar no 240, então o senhor não pode voar na Whisky 58. O correto seria Whisky 1 para voar posteriormente para Confis. O senhor confirma? Mas aí o nível será o 400. É só até ideal, se quer o 240 ou 160 mesmo, pode ser um 60. Ah, ok, ciente. Aguarde na escuta um minuto. Tá, eu estou aqui sem um ar-condicionado, problema técnico. O senhor poderia me autorizar a acionar um motor? Eu aguardo a autorização do senhor. Livre acionamento, Gol, livre acionamento. Obrigado. Saulo, passarinho do Passo Cerrado. Decolado aos 26, chame controle 119-35. 119-35, com o Fábio 4473. Saulo, Salvador, passarinho do Papa Cerrado. Papa Serra Delta mantendo escuta ainda, aguarde. Qual é uma previsão, senhor? Previsão de fazer algum, tomar algum procedimento diferente ou é só aguardar? Tenho sim, vou lhe dar uma previsão de mais 4 minutos para lhe autorizar o acionamento e prosseguir até o ponto de espera da 28. Mais 4 minutos, aguarde. Hotel Índia Índia, prossiga para o solo. Detalhado e pronto, Cardeal 50. Cardeal 50, ciente, mantenha a posição, aguarde para o colega. Cardeal, mantenha a posição. Top. Campinas, nível 360, pela rota Perisco 58, decola da pista 28, mantenha a proa até 030, após esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, direto Sagaz, o controle Salvador é 119 decimal 35, torre 118, decimal 30, acione 55 no 5. Autorizado, Campinas, nível 340, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantém a prua até 030, após esquerda, olhe após Eval, Eval, Sagaz, controle 1935, torre 1835. Funciona 55 no 5, o azul 4065. Correto, chame para acionamento, azul 4065. Está pronto para o posicionamento, azul 4065. Autorizado no gate 9, chame para o táxi, azul 4065. Chamada para o táxi, azul 4065. Cardeal 50 da cola 228, mantenha proa 3.000 pés, chame controle 119.35. Mantendo a proa até 3.000, chamada 219.3, Cardeal 50. Cardeal 06, na vertical do farol Itapuã, com visual com Cardeal 50. Cardeal 06, autorizado, aproximação direta para o pátio 4. Vento 220 graus, 089. É. 3193 da TAM, ponto no ponto espera no zero. 28. TAM 3193, autorizado a linha e manter cabeceira 28. A linha mantém 28, 393. Salvador, o gol 1649 aguardando na posição. 210 com 08. É. Siga para o chão. O Tende ainda está na escuta? Mais 4 minutos para o patrão até o engenho. Solo, passarelo, Papa, Serra. Patango Papá, Sierra Delta, livre táxi, via Kilo e Alfa, chame na ponto esperada 28, a torre 18, decimal 6, passarinha do Papá, Sierra Delta. Sierra Delta. Salvador, gol 1649, pronto para o push no portão 1. 1649, pronto para a cópia. Pronto para a cópia também, está pronto para tudo. 1649 para Confins, nível 240 autorizado, conforme plano de voo, com decolagem da cabeceira 28, curva esquerda após na saída Gole, Eval, após direto. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, confirmando 118 decimal 30, frequência da torre, aciona 5597, 1649. Gente, autorizado conforme 240 para Confins com sobrevoo em Ilhéus, decola da 22, curva esquerda na Gólia, Sol, 1935, é o controle, 183, a torre, 5597, transponder. 1649, após decolagem da 28, mantestrou até o nível 030, após cumprir perfil da subida. Livre pushback saneamento, chame para o táxi, 1649. Após a decolagem, mantém a proa até o 030 e intercepta o procedimento de saída, o voo 1649. Para o táxi azul 4065, 109 a bordo, 412 de autonomia, alterando confins. Somente a autonomia azul 4065? 4 horas e 12 minutos. Azul 4065, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a Torre 1, no 8, decimal 3, ajuste no 01, no 1, bom dia. Gente, via Juliette Alfa, ponto de espera da 28. É, confirme, é Juliette Alfa, certo, ponto de espera da 28, 2238, azul 4065. Fala, bom nome, 74. Número 74, aguarde o Copa Campinas, informação Foxtrot, ajuste no 0, no 1. Golieval. Obrigado. Saúde ainda, Saúde ainda, aprovado voo local, vertical do lado de Freitas, 500 pés, decolando da 17. Controle de Salvador, 119, decimal 35, torre 98, decimal 3, oceano 01, 11, hotel Índia. Hotel Índia, confirma o poder? Hotel Índia, para decolagem, chame a Torre 1 no 8, decimal 3. E Índia, prossiga. Autorizado, está indo a Índia, decolagem, vento 210 com 10. Lembra de uma alça, pronto, corta. O senhor está ciente do hotel Índia Índia, fala através norte da torre, setor de Claro de Freitas. Seu visual com o guardião confirma a aproximar agora? Ainda permanece ainda aqui no setor, levantamento. Mas está tá visual aí com o setor de decolagem. Afirmativo, o guardião fica atento com o Índia Índia. 02. Vem no alfa, confirma para B. Vem no alfa para táxi e decolagem de metrô no 8, decimal 3. E ainda assim, que forma o guardião mantendo o setor norte também? Fala visual com o mesmo. Tente já visual, início do sobrevoo aqui na região de Itinga. Sem interferência aí com o eixo da 1028. Sente ainda agora trouxe. Solo, passarelo, papa, cardão. November Lima Alfa, livre táxi, chama ingresso na 17. Paulo, passarelo, papo, cardão. 3193, confirma qual é a distância necessária para essa separação, hein? Então 3193 foi liberado agora pelo controle, o vento 220 com 08 nós. Código autorizado, 3193 então. Informo que 3193 agora mantém pro até os 50. Pro até os 50. Ok. 674 tá pronto. Volo 674 para Campinas, nível 360 autorizado, via turística 58, decola da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Sagaz. Decola da pista 28, curva à direita, mantém pro até o nível 030, após cumprir o perfil da saída. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, oceano 5543, o voo no 674. Autorizado Campinas, 360, decola da 28, curva à esquerda, Gole, Eval, após Sagaz. A Perisque 58, mantém pro até cruzar o 030, 0935 controle, 182 e a torre, 5543 transponder, voo no 674. Voo no 674 correto, chame pronto para a prestação, né? Chamará pronto. Victor, que decola da 28, tá visual também com o hotel Índia Índia, próximo do setor. Aproximando para o 17, ele levanta pela ótica. Afirmativo, guardião 02. 02. 3193, decolou os 37, 119, decimal 35, tem um bom voo. Mafa, aguarde ingresso, tem tráfego aproximando aí para o 7, que é só instante. O Índia ainda está saindo da aproximação do guardião? Ciente visual. Ciente, guardião aproxima cabeceira ou direto pátio? Cabeceira e táxi pela hosta, levado pela hosta, vou passar sobre ela. Afirmativo. 230 com meia dúzia, o guardião, tá livre o pouso. 230 com meia dúzia, livre o pouso. Tá visual com o tráfego no final da hosta, no ponto de espera. Vai aproximar depois do ponto. Afirmativo. Sá 3193 chamou o controle, 1935. Valeu, obrigado, hein. Confirma. Ativo, chama solo 121 decimal 9 para autorização. 121 decimal 9, confirme já autorizado? 19 para a cópia. Torre instalador azul 4065.0028, pronto para decolar. 4065, estou ciente, seu tráfego guarde. Guarda. Juliette, Mike, aguarde cópia Fortaleza. Formação em curso Golf, ajuste 1901. Confirme local de estacionamento de qual cabeceira deseja colar? O Novembro Lima Alfa Lima tem pistão no 7. Local 230-109. Livre de colagem 286703. Contra Fortaleza, verificar a notificação com a IAS. Aguarde um minuto. 1649 para o táxi, com os 6 a bordo, 3 horas e 50, o alternado é com Fins e Galeão. Confirmando 06 a bordo? Afirmo. 1649, táxi livre via Índia Alfa. Próximo ao ponto de espera da cabeceira 28, chame a torre 118, decimal 3. Ajuste 1091, uma boa tarde. Índia Alfa 183 lá. Salvador, Papa Sierra Delta, para o táxi. Papa Sierra Delta, livre táxi via Kilo e Alfa. No ponto de espera da 28, chame a torre 118, decimal 3, ajuste na 011, vai dar passagem a tráfego da Gol Varig no táxi, seguir como número 2, passaria do Papa Sierra Delta. Kilo, via Kilo e Alfa, no ponto de espera 183, como número 2. No táxi da Gol Varig, passarela da Rapaziada. 1703, já tenta a instituição manter por até 3000, chamar o controle 1935, tem um voo. Novembro, Lima Alfa, vento 230 graus, 089, livre decolagem, pista no 7. Controle, ô Torre, ó, só pra informação, até o engenheiro continua aqui na vertical de Lauro de Freitas na escuta permanente. Afirmativo, pode manter minha escuta, estou visual com o seu tráfego. Caso seja necessário sair desse setor, informe a torre, o Índia. Ok, obrigado. Joker de Copas, aguarde cópia Lagoa Santa. Informação em curso Golf, ajuste 1-0 no 1. 7703, chamar o controle 1935. 937. Sim, não posso autorizar o acionamento sem autorização de tráfego. November Lima Alfa, decolou os 42, 119, 35, bom voo. 119, 35, boa tarde, obrigado. Obrigado. O 4065 deve tentar manter pro até 3.500 e iniciar a curva da Gole. Afirmativo. Tem um tráfego decolado da 17, está mantendo 1.000 pés no litoral. O azul está livre a decolagem, 230 com 08 nós. Ativo livre a decolagem, está visual com o tráfego, acabou de decolar da 17, azul 4065. Oi, boa tarde, boa noite 07. Boa noite 07, continua a aproximação para 28. Aguardando pista livre, o vento é 230 com 08 nós. Aguardando pista livre, boa noite 07. Alfa Delta, livre táxi, chame cruzamento da 1735. A 065, decolou os 44, 1935, bom voo. 1935, boa. Boa noite, 07, livre pouso, pista 28, 240 graus, 08 nós. Livre pouso, 28, boa noite, 07. Escuta de fala. Joaquim de Copas, poderia confirmar a rota dentro da FIA Brasília? Nós estamos aqui de CT Arubi, mas após Arubi não temos a continuidade da rota do plano. Ativa DCT Lagoa Santa, ciente, Forfério 5903, ponto cópia, o Joaquim de Copas. Joaquim de Copas para Lagoa Santa, autorizado nível 180 DCT Arubi e após DCT Destino, decola da pista 28, curva direita, saída Gole, Eval, após direto. Controle 119.35, torre 118.3, aciona 54 no 5, após decolagem da cabeceira 28, mantém pro até o nível 030 e após o 030 cumpre o perfil da subida. Joaquim de Copas. Esse é o 649, próximo a 2, está 28, está pronto. O 649 vai ali e manter após o gol que pousa. Ok, após o gol que está no toque, livre alinhar e manter na 28, gol no 649. Joaquim de Copas, livre acionamento, chame para um táxi. Juliette Mike, ainda não, vamos conferir com a IS. Hoje não. 0219-1807, boa tarde. Alfa Delta, ingresse na pista e informe liberando na Lima para ingresso no Pátio 1. Torre Passaria do Papa Serra Delta, pronto, ponto de espera. E Alfa Índia, gate 02. Alfa Índia pro 02, boa noite, 02.